toda a rua, bicho solto, fico solto. Pode ser, vivo nada, faço nada, vê se esquece, pode crer. Se me encara, pelo gesto, manifesto certeza. Meu penário é bem barato, um só prato é chofado. Meu olhar é um desacato, outro pacto social. Vê se encara, passa em frente, chega a rente. Com contato é impuro, sou maduro, sem sofrer. Escolhi a minha casa, é a rua. Abandono o meu corpo todo torto, dá pra ver. Na calçada fria, nada como escuro, meu prazer. Cheiro, cola pra esquecer. Esse frio na barriga, tão doída de vazia. Paralisa meus sentidos, subverte meu querer. Três pertences reunidos num só canto, pode crer. Minha sorte reduzida, outra assina meu viver. Não se importe, fique forte, passe firme sem me ver. Me importo muito, sinto muito desprezível. Posso ser. Estancando opinião do imóvel.